Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria lembrar aqui uma coisa. Para mim foi uma sorte eu ter começado a estudar a questão das religiões comparadas antes de entrar em cheio na filosofia. Porque aos poucos vai se tornando claro que não existe praticamente nenhuma doutrina filosófica que não esteja antecipada nas grandes religiões: o cristianismo, o judaísmo, budismo, o zoroastrismo. Na gnose e assim por diante. Então, isso quer dizer que a luta de religiões, ela continua diante de nós, às vezes, com identidades um pouco disfarçadas. E, nesse sentido, a ideia do Erich Fögling de que as ideologias modernas são todas derivadas da gnose. Eu diria da gnose e do messianismo, não só a gnose, né? Ela se revela, na verdade, muito mais ampla do que acho que ele mesmo suspeitou, porque não são só as ideologias modernas, são praticamente todas as filosofias. Se você gasta um tempo estudando a filosofia de Hegel, de Kant, etc., você vai ver que pelo menos um resíduo tem ali. Por exemplo, a concepção. A concepção cristã do mundo, que está na Bíblia, no Novo Testamento e na teologia católica até a Idade Média, é de que o mundo que Deus criou é um mundo ordenado e compreensível. Não 100% ordenado e não 100% compreensível, porque sempre tem de haver no universo criado um certo coeficiente de absurdo, de contradição, sem o qual o mundo seria perfeito e seria outro Deus. Quer dizer, Deus não tem essa capacidade de criar uma criatura tão perfeita quanto ele. Isso seria autocontraditório. Então, alguma imperfeição sempre existe, portanto, alguma absurdidade. O que quer dizer que a visão que se tem deste mundo no cristianismo, ela é até certo ponto conflitiva, porque, por um lado, o mundo é ordenado e compreensível e faz sentido, né? Por outro lado, este mundo em que estamos é um lugar de passagem a ser abandonado e é também, vamos dizer, o cenário onde se desenvolve o mal e o pecado. Só que o pecado e o mal não vêm da criação, não estão na criação propriamente dita. Elas resultam de um crime originário, né? Quer dizer, que é o fruto do exercício da liberdade humana. O que, evidentemente, não compromete o restante da criação. Isso quer dizer que os animais, as plantas, as paisagens e os planetas não têm culpa nenhuma do que do crime de Adão e muito menos de Caim. Então, isso quer dizer que esse lado moral, a condenação moral, pode recair apenas em cima de indivíduos humanos, não da criação como um todo. Isto praticamente distingue o cristianismo de todas as outras religiões, exceto o judaísmo, que está aí incluído, né? Mas se você vê no hinduísmo, no budismo, no zoroastrismo, etc., etc., sempre existe a ideia de que o mal é inerente à criação mesma. Tá certo? Quer dizer que nós estamos colocados num universo maligno, do qual temos de fugir. Esta ideia, ela entrou muito profundamente na filosofia ocidental. Praticamente não há nenhum filósofo moderno, tá certo, que não esteja contaminado dessa ideia em mais ou em menos. Daí vem uma segunda camada de ideias que sugere que este mundo é ilusório, porque na verdade ele é uma na medida em que ele é uma emanação, é visto como uma emanação de Deus, não como uma criação. Então, o mundo seria constituído de círculos concêntricos que se afastam de Deus cada vez mais. E por isto mesmo, esse universo não tem uma realidade própria. Ele é apenas, vamos dizer, uma sombra de Deus. Ele é uma ilusão, é um véu, certo? Que tem que ser rasgado para que retornemos à única realidade existente, que é o próprio Deus. Você vê esta ideia claramente em Spinoza, por exemplo, né? Onde a única realidade efetiva é o próprio Deus e tudo mais, a única realidade substantiva é Deus, tudo mais é adjetivo, tudo mais são propriedades ou acidentes, tá certo, do próprio Deus. Então esse monismo, monismo é a redução de tudo a um princípio único, tá certo? Esse monismo spinoziano, é óbvio que ele tem alguma fonte nesta crença, que aparece muito claramente no hinduísmo, por exemplo. No hinduísmo, tudo, a ideia toda é de que o mundo é ilusório e que a única realidade é o Brahma, né? Então, mesmo algumas divindades intermediárias que existem são também ilusórias e todas elas desaparecerão para que sobre somente o Brahma. E o mundo criado é visto como o que chamamos dias e noites de Brahma, né? Então, existe uma espécie de respiração cósmica. Quando Brahman expira, criam-se os mundos, e quando ele inspira, os mundos retornam a ele. São imagens, às vezes, muito bonitas e muito sugestivas, mas que, quando você as examina logicamente, você vê que elas são absolutamente insustentáveis sob todos os pontos de vista. Então, quer dizer, o próprio conceito, vamos dizer, da liberdade humana, ele deixa de fazer qualquer sentido, tá certo? Quando você entra numa perspectiva monista, quer dizer, que se tudo vem de uma fonte única, então os outros personagens não têm liberdade alguma, não têm iniciativa alguma. No século XX, a gente viu algumas tentativas de conciliar essas duas visões. Por exemplo, o Jean-Paul Sartre, ele tenta conciliar a visão, vamos dizer, do mundo ilusório, tá certo? Com o conceito da liberdade humana. A coisa, evidentemente, não faz o menor sentido. Mas você observa a mesmíssima coisa em Kant. Quando Kant coloca, vamos dizer, em dúvida a coisa em si, a coisa em si é incognoscível, não podemos saber se existe ou não existe. Tudo o que sabemos é o que vem da nossa própria mente, da nossa própria estrutura cognitiva. Isso aí, evidentemente, ecoa a noção do universo ilusório. Então, esta torção que se opera no começo da modernidade com Descartes, onde a visão de um mundo objetivo é virada do avesso e o ponto de certeza agora é a subjetividade humana, uma coisa que eu mesmo demonstrei que é impossível na base. No livro sobre Descartes, mostrei que isto é uma total impossibilidade. A mesma visão ecoa até no Husserl, com a noção de colocar a realidade entre parênteses e sobrar somente, vamos dizer, a consciência transcendental. O que é a consciência transcendental? É você considerado apenas como sujeito do conhecimento, despido, inclusive, das características psicológicas pessoais concretas. Você faz abstração do mundo e faz abstração de você mesmo enquanto sujeito real e concreto existente. Sobra o quê? Sobra o eu conhecedor, tá certo? O eu conhecedor que, segundo Hegel, cuja maior capacidade, segundo Hegel, era negar a existência de tudo. Então, claro, é uma operação que nós podemos fazer, quer dizer, cognitivamente, na esfera do puro pensamento, podemos colocar tudo entre parênteses, até nós mesmos. Então, tudo se torna duvidoso. Acontece que esta operação, ela não se produz existencialmente, ela só se produz mentalmente. Se produz mentalmente. Como? Se o próprio Descartes viu que isto é uma operação que só vale num momento infinitesimal. Só vale no momento em que é efetuada. Quer dizer, você não pode negar a sua existência existencialmente. Você não pode continuar negando, tá certo? Para além do seu próprio pensamento. Então, é claro que isso aí cai num solipsismo, num fechamento da consciência em si mesmo, e esse fechamento, ele não existe realmente, né? Ele só existe enquanto pensado. Isso é pensado naquele momento infinitesimal, tá certo? Cuja existência é negada no próprio ato. Se é um momento sem duração, então não é que eu cheguei a pensar isto, eu apenas pensei que pensei, né? Então, daí todo o caráter um pouco teatral, não só da filosofia de Descartes, como de Spinoza, de Kant, de Hegel, etc., etc., onde todo este, vamos dizer, este processo da negação, ou de colocar em dúvida, o que é mais ou menos a mesma coisa, se afirma como um procedimento real, mas na verdade não é real. Ele é apenas fingido. Né? Você não pode, vamos dizer, como viu o próprio Descartes, você não pode colocar em dúvida a sua existência no instante do momento, mesmo em que você está pensando nela. Aí ele, até esse ponto, ele tinha toda a razão. Porém, quando ele coloca em dúvida tudo o mais, a pergunta também é isso, ele faz isso realmente ou apenas finge que está fazendo? Se você ler o meu livro, Visões de Descartes, você vai ver que é um fingimento. Mas até mesmo, vamos dizer, a formulação em palavras desse pensamento subentende um idioma que não foi você mesmo que criou e, sobretudo, que você não está criando naquele momento. Então, o simples fato de pensar afirma a existência de um mundo exterior que age sobre você. Mas essa noção, vamos dizer, de colocar em dúvida o mundo ou de relativizar a sua existência, ao mesmo tempo que se afirma, vamos dizer, o pensamento humano como soberano, isto é a linha central de toda a evolução do pensamento moderno. E isso, por incrível que pareça, aparece no próprio Karl Marx. Por quê? Porque, segundo Karl Marx, nós vivemos no mundo da alienação, portanto, no mundo da divisão, onde as almas estão separadas da sua condição real, a qual, vamos dizer, eles não chegam a conscientizar plenamente. Então, é como se vivesse no mundo quebrado, no mundo de fragmentos. E somente quando vier o socialismo é que, vamos dizer, o plano da ação e o plano do pensamento vão se interpenetrar e não haverá mais alienação. Então aí sim estaremos instalados na realidade, mas por enquanto não. Então você vê, até a filosofia que se diz materialista, ela é diretamente herdeira dessa tradição de negação do mundo e afirmação da soberania da consciência humana. Isso significa que, para todos esses pensadores, herdeiros dessas tradições orientais, que às vezes nem mesmo mencionam, e que às vezes nem mesmo eles conhecem, porque receberam a influência indiretamente, né? Isso quer dizer, houve a diluição da diluição da diluição até chegar a eles. Em toda essa linha, você vê que o mundo ideal é considerado mais real do que o mundo real. O que é esse mundo ideal? É o Brahman para qual nós vamos voltar. Eu não conheço o Brahman, né? Na medida em que eu tento conhecê-lo, eu tenho que me transformar nele, ou seja, eu tenho que me diluir e desaparecer dentro dele, e daí é ele que está pensando e não eu. Isso significa que eu, enquanto eu mesmo, jamais conheço o Brahman, só o Brahman que se conhece a si mesmo. Né? Então, neste processo, quer dizer, a negação do mundo evolui em negação da própria consciência. Não é isso? Então, o mundo ideal pode também não ser, vamos dizer, o Brahman, mas pode ser o futuro paraíso socialista, onde vai acabar a alienação e onde não haverá mais separação entre o conhecedor e o conhecido. Esse é um dos temas fundamentais do próprio Karl Marx nos no seus escritos do início na época dos manuscritos econômico-filosóficos, né, certo? Que durante muito tempo permaneceram desconhecidos, acho que só foram revelados nos anos 30, né, quando o tal do Ryazanov os publicou pela editora oficial de Moscou, e que imediatamente causaram uma polêmica porque aquele resíduo místico, né, não parecia combinar muito com a obra posterior de Karl Marx, que se afirmava como materialista e científica. Então surge toda uma série de discussões dentro do marxismo, se existe uma continuidade ou uma ruptura. Tá certo? Bom, não temos que resolver esse problema. Se Karl Marx não continuou pensando assim durante toda a sua vida, o fato é que um dia ele pensou, e isso certamente deve ter deixado alguma marca nele. E a própria ideia, vamos dizer, de da reintegração da consciência no mundo através da realização da praxis e da realização do socialismo, ela ainda é um eco dessa mesma ideia. Então, no fim das contas, toda a história da filosofia moderna é uma disputa entre o cristianismo e outras religiões. Não é isso? Com exceção do judaísmo e, em parte, com exceção do islã, cuja concepção metafísica não é muito diferente. Concepção metafísica, presta atenção, não propriamente religiosa, não é muito diferente da concepção cristã. O islã também tende a uma metafísica de tipo realista, na qual o mundo é organizado, racional, compreensível, etc, etc. Não. E então, esses elementos, eles são geralmente desprezados nas histórias da filosofia, porque a filosofia, como disciplina, ela tenta afirmar a sua independência em relação à religião. Estão dizendo que a religião vem da revelação, vem da fé, etc, etc, ao passo que a filosofia é uma especulação racional. Essa é uma divisão meramente formal, né? Porque nenhum conhecimento tem de ser racional na sua fonte. Aliás, eu creio já ter demonstrado em outras aulas que conhecimento racional não existe, só existe conhecimento intuitivo, quer dizer, conhecimento pela presença do objeto, seja um objeto material, seja um objeto mental. Tá certo? Então, o conhecimento ser racional na sua fonte, para mim, é uma impossibilidade pura e simples. Não é isso? E também, vamos dizer, o que o fato de ser revelado por um anjo tem a ver com ser racional ou não? Já é uma categoria completamente, completamente diferente. Mas a confusão entre a origem do conhecimento e o princípio da sua validade é uma coisa também muito, muito frequente, quase que onipresente na história da filosofia. Então, por causa disto, vamos dizer, a filosofia tem se afirmado como uma disciplina mais independente do que ela realmente é. E, em muitos casos, ela tem servido apenas de camuflagem para a retransmissão de doutrinas religiosas, a maior parte delas heréticas, segundo o cristianismo. Mas, quando nós falamos de heresia, o pessoal estuda as heresias da antiguidade e pensa, né, você lê lá no Santo Ambrósio, você tem a impressão, não, Santo Ambrósio veio, acabou com tudo. Depois eles fizeram a guerra contra os cátaros, acabou tudo. Mas tinha até aquela piada a respeito dos, né, que os jesuítas foram criados para combater os protestantes e os dominicanos foram criados para combater os cátaros. E os caras preferiam os dominicanos. Falaram, por quê? E o sujeito responde, quantos cátaros tem na sua vizinhança? Mas esta piada é errada. Porque os cátaros ainda existem. Não com esse nome. Mas o mundo está repleto deles. Quer dizer, esta atitude, por exemplo, de negação total da realidade, não negação ontológica, mas negação axiológica, negação do valor da realidade, por exemplo, está inteiramente presente na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela realiza o ideal do Karl Marx, a crítica radical de tudo quanto existe. Se você pode criticar tudo quanto existe, você está se colocando acima de tudo quanto existe. Você é o juiz do universo. Então, você participa, por exemplo, por assim dizer, de um estatuto divino. Você realiza o juízo final antecipadamente. Isso está presente em toda a escola de Frankfurt. A ideia deles da dialética negativa não é nada mais do que isso, que é negar, negar, negar, negar, negar, para ver se sobra alguma coisa depois. Isso está presente também no existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá certo? Onde você vai ver que o ódio à realidade é a coisa mais onipresente em toda a obra do Sartre. Quer dizer, nada absolutamente presta, nada, nada, nada. Mas, ou no Nietzsche, né? Subversão de todos os valores. Eu digo, o que é isso? Isso é catarismo. Mas, historicamente falando, vamos dizer, você pode ler no Friedrich Hayek, História Intelectual da Europa, que é um dos grandes livros de história do século XX. Ele vai lá, demonstra que as heresias todas sobreviveram e sobreviveram nos próprios lugares da sua origem. Ainda são os centros de propagação das heresias. Por outro lado, toda a concepção mesma, vamos dizer, da ciência histórica moderna, ela, de certo modo, faz abstração dos fatores espirituais, divinos e demoníacos na história. Então, isto também serve para encobrir a presença das heresias. Quer dizer, na medida que o sujeito está tentando ser científico, justamente aí ele está, vamos dizer, encobrindo uma parte da realidade que não cabe na sua concepção científica, entre aspas. Na verdade, eu creio que não se pode, de maneira alguma, escrever a história humana sem você conceder a parte dos anjos e demônios. Quer dizer, influências supraterrestres, na história. Mesmo, vocês devem se lembrar da minha aula sobre os milagres, eu vejo que os milagres não são um acréscimo externo à realidade, um adorno espiritual em cima da realidade. Ou eles acontecem na realidade ou não acontecem de maneira alguma. Não é isto? Então, por exemplo, o cego, o paralítico que Deus cria, que Deus cura, Jesus cura e diz: a tua fé te curou. Ele diz: bom, como dizer, a fé é o pinóia, foi você que curou. A minha fé te deu um motivo para você curar, mas ela por si mesma não curaria nada. Esse negócio de dizer que a fé remove montanhas, a fé não remove um palito, meu Deus do céu. Tem que ter um agente. A fé não é um agente, a fé é uma propriedade sua. Ou um acidente. Então tem que ter um agente. A fé pode ser o gatilho que dispara o milagre, mas depois como é que você sabe que o milagre aconteceu? É por mera fé? Quer dizer, o paralítico sai andando ou ele apenas acredita que está andando? Então a coisa tem que acontecer não no plano da fé, mas no plano da realidade material, ou então não aconteceu de maneira alguma. E se acontecem milagres, e obviamente eles acontecem, então é claro que a intervenção divina, como também, por outro lado, a intervenção demoníaca, faz parte da estrutura da realidade. Nós não podemos fazer abstração e dizer: não, isso aí, como nós não sabemos explicar como aconteceu, nós fazemos abstração e retiramos isto da história. Veja que coisa: a história científica, tal como nós a compreendemos hoje, desde o Leopold von Ranke, ela vai se basear, vamos dizer, em documentos e testemunhos e provas materiais. Tá certo? Mas ela está limitada à história terrestre, sem nenhuma intervenção externa. E se por acaso a intervenção externa existe, então a própria concepção da ciência histórica é uma deformação da realidade. Ou seja, para, vamos dizer, restaurar o senso de realidade, nós teríamos que fazer uma história que não contasse apenas a história da fé, ou a história das crenças, tá certo? Mas a história do objeto das crenças. Então, para a história é, de certo modo, indiferente saber se um corpo de crenças é verdadeiro ou falso. Ele apenas interessa como crença. Certo? Como crença, ele é uma realidade histórica, sociológica, etc, etc, etc. Mas o objeto dessa crença existe ou não existe? Isto, para a história, é um problema que transcende os seus domínios. Tá certo? E aí é que eu me lembro de novo do historiador tunisino Ibn Khaldun. Eu acho que foi, depois de Santo Agostinho, foi o único a inserir essa dimensão da ação divina no corpo da história humana. Então, isso quer dizer que este fato de que muitas das antigas heresias e da influência de outras religiões aparece sob a forma de filosofia acadêmica, com a sua origem religiosa oculta, já é resultado da própria deformação. A história, por assim dizer, ela cria o seu próprio objeto à medida do seu método. Então, é onde o método determina o objeto, que é um preceito do quê? Do Kant. E inspirado no quê? No caráter evanescente do mundo real. Tá certo? Então, é por causa da influência do Kant que nós podemos escrever a história das crenças, porque as crenças são pensamentos humanos. Mas nada podemos saber sobre o objeto dessas crenças. Então, é claro que tudo isso cria uma fantasmagoria, uma narrativa sem sentido. Não é isso? Ou incluímos na história as interferências divinas, angélicas e demoníacas, tá certo? Ou o panorama vai ficar sempre, sempre, sempre deformado, né? E na medida em que essas influências são encobertas, é claro que as influências demoníacas acabam predominando. Porque a influência demoníaca é exatamente a produção da ilusão, da mentira, da falsidade, etc, etc. Então, isto que eu estou propondo é uma coisa que, para os historiadores, ainda é um escândalo, por assim dizer. Quer dizer, não, eu não vejo nenhum movimento no sentido de restaurar essa ideia da história integral. Mas seria uma verdadeira maravilha você, com os instrumentos científicos da história atual, você restaurar a antiga concepção da história sacra. Né? A história sacra. Ela não foi feita, vamos dizer, com critérios científicos modernos, embora alguns deles já estivessem presentes em germe. Tá certo? Mas se fosse possível restaurá-la já com esses instrumentos, com a crítica de documentos, com todos os procedimentos atuais de verificação, ó, seria uma verdadeira maravilha. Então, isso teria que incluir, por exemplo, a verificação científica dos milagres. Ora, a Igreja Católica se dedica a isso há séculos. Quer dizer, examinar os milagres para ver se eles se enquadram no critério dogmático do que é um milagre, ou se não se enquadram, se é alguma outra coisa. Claro que o número de milagres que se pode comprovar nesse sentido é muito pequeno. Pequeno, não em termos absolutos, na verdade são milhares e milhares. Mas pequenos em relação, vamos dizer, à presunção de milagre. Também é necessário enfatizar que nenhuma religião se preocupou jamais com a realidade dos milagres. Na melhor das hipóteses, usam os milagres como elemento de propaganda, mas não verificam, não selecionam, não separam o joio do trigo, não têm essa preocupação com a veracidade veracidade ou falsidade do milagre. Se você vê no Brasil, está cheio de igrejas evangélicas que se proclamam diariamente centenas de milagres, e nenhum deles será jamais verificado. Existe, claro que existem milagres verdadeiros que acontecem ali. O livro do James Roots, no Mega Shift, mostra ali coisas absolutamente impressionantes que aconteceram e que algumas foram testemunhadas diretamente, né, por muitas pessoas. Então você pode atestar, não, ali aconteceu alguma coisa, como a história da menina que caiu do quinto andar, rachou a cabeça, enquanto o pai dela, que era um líder protestante famoso, tinha necessariamente de comparecer de um encontro internacional que era para resolver a maior briga que tinha dentro da igreja dele. Ele falou, não tenho como não ir. Então é o seguinte, vocês ficam rezando aí, eu vou rezando, vocês vão ver o que acontece. Quando voltou, a cabeça da menina tinha colado simplesmente. Estava boazinha. Né? Isso foi apresentado por dezenas de pessoas. Assim como isso, existem outros casos. Mas tem muito milagre que acontece apenas numa plateia histérica que ninguém vai conferir jamais. Né? Então, aí são milhares e milhares e milhares, e isso, de certo modo, desmoraliza a ideia de milagre. Né? Então, eu acho que a solução da Igreja Católica é melhor verificar um por um implacavelmente, tá certo? Sempre apostando mais na possibilidade da fraude, do engano, do que na possibilidade do milagre. No fim, vai sobrar alguma coisa. Então, você alegar que não há explicação científica não é suficiente para você negar o fato, porque, evidentemente, a constatação do fato deve preceder a sua explicação científica e não ao contrário. Você negar um fato porque não tem uma explicação científica é cantismo, em nível já histérico, porque supõe, esta presunção supõe que a ciência tem explicação de tudo. Ora, se para um fato precisar ser admitido como real, fosse preciso haver o método científico anterior que a comprova, a ciência jamais poderia ter começado. Ela só poderia continuar. Isso porque, quer dizer, o primeiro movimento do homem em relação ao conhecimento científico partiu da constatação de um fato para o qual não tinha explicação. Isso. Na verdade, todo e qualquer estudo científico começa com um fato inexplicável. E a admissão da realidade do fato sem a sua explicação é a condição para a existência de ciência. No entanto, vamos dizer, hoje é tão comum essa atitude de colocar entre parênteses ou em dúvida um fato, porque ele não tem explicação científica, que isto indica que a presunção da onisciência da classe científica virou uma espécie de dogma. Não tem explicação científica, então não podemos saber se existe ou não. Então é duvidoso. Digo, olha, mas a constatação de um fato tem de ser anterior à sua explicação científica. Se você não sabe nem se o fato existe ou não, como é que você vai estudá-lo? Então, isso quer dizer que existem meios de confirmação de um fato que são pré-científicos. A própria possibilidade do testemunho, tá certo? É pré-científica, evidentemente. Inclusive o testemunho, dizer, do operador técnico que vai manipular tal ou qual instrumento para efetuar tais ou quais medições, você, no fim das contas, sempre dependerá do testemunho dele. E existe também, como eu já expliquei aqui, vamos dizer, o fator, vamos dizer, da transmissão do conhecimento técnico entre dois operadores do instrumento, que é, por sua vez, um ensinamento que não pode ser reduzido a critérios científicos, porque existe ali toda, vamos dizer, a ambiguidade, a dificuldade da comunicação humana. Basta você ver assim, qualquer pessoa ensinando a você a operar qualquer instrumento, né? Você virá, bom, o funcionamento do instrumento está todo definido em regras técnicas, uniformemente repetíveis, mas o ensino delas não está. Ele depende de palavras, de gestos, de olhares, de uma comunicação humana. Então, esse coeficiente de incerteza sempre existirá em qualquer testemunho científico. E o problema, vamos dizer, da confiabilidade sempre existirá. Portanto, o problema da crença. Então, deve haver, vamos dizer, algum critério pré-científico ou não científico de confiabilidade que é anterior e que determina a própria possibilidade da existência de uma ciência. Por exemplo, nenhum estudo científico do que quer que seja pode, ao mesmo tempo, demonstrar algo sobre um fenômeno e demonstrar o acerto dos próprios princípios que a determinam. Você não pode, ao mesmo tempo, provar, por exemplo, você dá aqui um mineral, você pede para o geólogo, classifica esse mineral, ele diz, é tal. Ele diz, muito bem, agora prova para mim que geologia funciona. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para provar que a geologia funciona, ele vai ter que apelar a conhecimentos extra-geológicos, que são conhecimentos de lógica, de método científico, etc. Então, você vai entrar numa discussão filosófica, no fim das contas. Portanto, vamos dizer, a confiabilidade de inúmeros conhecimentos pré-científicos é uma condição mesmo da existência da ciência. Mas se você transforma a ciência no juiz de toda a realidade, quer dizer, na tribunal encarregado de dizer isto é realidade, isto é fantasia, então você entrou numa contradição que desmente a própria possibilidade da ciência. Mas tudo isso é tão comum hoje em dia, que você veja que uma espécie de religião da ciência já existe hoje. E eu não estou me referindo somente ao chamado cientificismo. Eu digo, mesmo a prática mais idônea da ciência contém essa contradição. Na medida em que a ciência é tida como instância suprema do conhecimento. A ciência não pode ser instância suprema jamais, porque ela sempre dependerá de outras coisas. Então, e alguns princípios ontológicos, epistemológicos, estão ali que não já não pode ser provado jamais pela ciência que os utiliza. Então, a ciência é um mecanismo, um instrumento ou uma ação da razão humana. Então, a razão humana é um pressuposto da ciência. Claro que, em seguida, a ciência pode estudar os mecanismos da razão humana, mas não pode ela própria fundamentá-los. Seria como, vamos dizer, um animal se comer pela sua própria cauda. Então, por exemplo, eu não vejo como chegar, vamos dizer, uma prova científico-experimental dos princípios da aritmética elementar, por exemplo, que são os próprios princípios da lógica. Isso aí é, como dizer, uma operação da razão pura que não é acessível ao conhecimento experimental. E se as ciências experimentais são, então, o supremo juiz, então acabou a aritmética elementar, a álgebra, a lógica, etc., etc., e, portanto, o próprio método científico. Então, vocês viram que a gente às vezes olha assim a confusão do mundo e pensa de onde isso sai. E daí as pessoas querem explicar por problemas econômicos, sociais, culturais, etc, etc. Não, todos os problemas vêm de uma coisa só, que chama-se inteligência humana. Quer dizer, que são as contradições e dificuldades da própria inteligência humana, tal como aparecem eminentemente na filosofia, tá certo? É que são a causa de tudo, evidentemente. Então, todos os erros, as ilusões, etc, etc, só podem vir das pessoas que sabem menos, pode vir dos mais ignorantes, não, pode vir justamente daqueles que sabem mais, porque o que aqueles que sabem mais sabem delimita o campo do que os outros podem saber. Tá certo? Então, não é nenhum cretino que produz esses erros, é algum Kant, um Karl Marx, um Hegel, um Jean-Paul Sartre, um cara desse tamanho. Tá certo? Mas se esses camaradas estão tão envolvidos em erros e desastres, são o topo do conhecimento humano, nós estamos ferrados? Falou, não, nós estamos ferrados por quê? Porque existe uma instância superior. Essa instância superior é aquela da onde eles colhem os seus princípios fundamentais, que em seguida são apresentados como puramente filosóficos. Ou seja, são anjos e demônios, no fim das contas. Então, muito bem, hoje era só o que eu queria dizer. E, portanto, vamos conceder mais algum tempo para as perguntas na segunda parte, tá bom? Então vamos lá, tem aqui alguns avisos em primeiro lugar. E o pessoal do grupo de transcrições e revisões do COF está pedindo que revisores voluntários se apresentem, por favor. Enviem para o e-mail revisões.cof ou sem ponto? Revisõescof, sem acento, @gmail.com. Aos cuidados de Jussara Reis. Em segundo lugar, eu queria avisar o seguinte, que no sábado que vem não teremos aula, porque será a formatura da Leila na VCU e eu tenho que ir lá e não vai haver tempo de voltar para aula. Então, semana que vem não tem aula. Terceiro, este porcaria desse microfone ficou ligado durante o intervalo e algumas coisas que eu conversei com o Silva deve ter aparecido alguém, pelo menos uma pessoa avisou que. Então, quero pedir a vocês, sejam discretos a respeito disso, tá? Boca de Siri, tá bem? Caio Mesquita diz: estou sentindo falta dos exercícios que o senhor passou no começo do curso. Nos dê algum serviço para fazer. Olha aí, tá dado. Revisões COF. Amanda Kelly pergunta: o que o senhor tem a dizer a respeito do livro The Jesuits, Society of Jesuits and the Betrayal of the Roman Catholic Church, de Malachi Martin? Eu acho esse livro de uma importância extraordinária. E ele dá a chance de você perceber a amplitude da penetração comunista na Igreja Católica. No curso de Política e Cultura, a última aula, eu tentei dar uma ideia. A maior parte das pessoas não tem o menor conhecimento, não, nem imagina, né, a vastidão da atuação comunista no mundo. Não, imagina. Você tem pessoas que são até imbecis ao ponto de acreditar que tudo isso acabou quando caiu a União Soviética. Eu digo, peraí. Você acha que porque caiu o governo soviético, toda a organização que tinha ramificações em todos os países do mundo, em cada cidade do mundo, em cada bairro do mundo, tudo isso apagou, tudo desmantelou, foi todo mundo para casa? Vocês acham mesmo, porra? Hã? Veja, a própria KGB, que foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu, não é isso? Que só dentro da União Soviética tinha 700 mil funcionários, sem contar agentes que tinha em toda parte, qualquer militante do Partido Comunista podia a qualquer momento ser delegado para passar para a clandestinidade, trabalhar para a KGB. Você acha que essa organização todinha se desmantelou? Ela acabou, gente, está tudo para cá. Mas da onde você tirou isso? É? Nada foi desmantelado, tudo continua em pé. É claro que há alguma dificuldade na transição, porém a KGB já estava pronta para fazer a transição por causa do negócio da nova organização em redes, aquele trabalho da RAND Corporation que eu falei, NetWar, procurem NetWar, vocês vão ver. Põe NetWar, RAND Corporation, vocês vão ver um relatório da RAND Corporation já antiga, dos anos 80, explicando, vamos dizer, a nova estrutura do movimento comunista internacional, completamente diferente da anterior, e que está em funcionamento até hoje. Então, a maior parte das pessoas, assim, você fala disso, diz, ah, você está vendo comunista embaixo da cama, quer dizer, veja, isso é a teoria da conspiração. Fala, ah, pouco me interessa, tá entendendo? Eu sugiro o supositório de opinião, tá entendendo? Não é uma questão de opinião, isso é um fato, simplesmente está acontecendo. E daí as pessoas dizem assim, não, nós não podemos temer o comunismo. Mas quem falou em temer ou não temer? Isso aqui já é um concurso de valentia, por acaso? Eu estou tentando dizer o que está acontecendo. Se eu vou ficar com medo ou não, isso é um problema posterior. A não ser que eu seja o histérico. O histérico não gradua o medo pelo tamanho do perigo, mas ele gradua imaginariamente o tamanho do perigo pelo medo que ele sente. Tá certo? Então eu quero saber, não sendo histérico, eu quero saber primeiro qual é o tamanho do perigo, para depois ver se eu fico com medo ou não, o que que eu faço. Não é isso? Para certas pessoas, e acho que eu sou uma delas, o tamanho do perigo, em vez de infundir medo, dá vontade de agir e fazer alguma coisa, né? Essa é a diferença, vamos dizer, entre o medo e a raiva, né? Ou você fica com medo e corre, ou você fica com raiva e ataca, então, a medida quantitativa disso é uma coisa absolutamente fundamental. No livro da Bella Dodd, The School of Darkness, ela conta que, vamos dizer, até a década de 40, ela pessoalmente tinha infiltrado mais de 1.000 agentes na Igreja Católica. E ela era só uma das milhares de agentes que estavam trabalhando nisso para a União Soviética. Então, só por aí você imagina o tamanho. Quando você vê que hoje tem um monte de cardeais que estão do lado de lá, esse serviço não foi em vão. Tudo isso foi feito de maneira discreta e, do outro lado, as pessoas ficavam com medo de ser chamadas de teórico da conspiração e não contavam nada. Então, aí é a espiral do silêncio. Você aprisiona o seu inimigo dentro de uma inibição de falar, pronto, daí você pode fazer com ele o que você quiser. É que nem, né, o estuprador que, antes de estuprar, ele põe tapa a boca da mulher com uma fita gorila, né, aquela que não solta de jeito nenhum, pô, cala a boca, mulher. E daí faz o serviço nela, tá entendendo? A coitadinha não pode nem dizer ai. Então, este livro é indispensável, né? Também eu recomendo o outro livro, né? Do Malachi Martin, Ascensão e Queda da Igreja Romana, tá certo? Porque muitas pessoas têm ilusões a respeito da história da igreja, né? Tem gente que diz, não, Deus não permitirá que aconteça tal coisa, que haja tantos traidores, que haja um papa traidor. Como não permitirá? Ele diz que a igreja não cairá completamente, mas na própria Bíblia está dito que um terço das estrelas cairiam. O que que são as estrelas? São os bispos. Um terço, gente, hã? Sabe lá o que é isso? Acho que hoje já foi até mais de um terço. Mas se cair um terço, fala, não tem surpresa nenhuma, porque já está anunciado há não sei quanto tempo. E é claro que isso não aconteceria gratuitamente, que de repente os bispos mudam de ideia porque sim. Não, alguém foi lá e sugeriu para eles. Sugeriu, comprou consciência, intimidou, fez chantagem, qualquer coisa, né? Gabriel Ladeira diz: Eu sou professor de história. Fiquei fascinado com a sua proposição de reinserir a Providência na história. De fato, materialista como é hoje, é perceptível que a parte principal da história fica de fora. Isso é verdade. Mesmo que a parte da história sacra nos coloque num oceano de dúvidas, nós temos a obrigação de enfrentá-la. Nós não podemos tampar a realidade. Não, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada em Fátima, não aconteceu nada ali em Pietrelcina com os milagres do Padre Pio, etc, etc. Não, isso não é admissível mais, né? Minha pergunta é: que instrumentos e métodos investigativos poderíamos utilizar para comprovar a atuação divina ou demoníaca na história? Os mesmos métodos usados para a história em geral. É o critério lá do livro de Mateus. Pergunta a Jesus: você é o Messias ou temos que esperar outro? O que que ele responde? Eles vão e contem a João o que vocês viram e ouviram. O que que fala? Como se comprova o milagre? Método científico materialista. Você tem que ver se a coisa aconteceu na realidade e se ela corresponde, ponto por ponto, à definição dogmática do milagre. É só isto. Daí você vai dizer, o milagre aconteceu. Não é isso? Agora, se você vê que o milagre aconteceu, você não quer chamar de milagre. Precisa, ah, são causas desconhecidas. Eu digo, muito bem, você está definindo o acontecimento pelo seu desconhecimento dele. Isso não é tolerável de maneira alguma. Quer dizer, se o acontecimento foi testado, verificado, comprovado, aconteceu materialmente, não é espiritualmente, não é no campo da fé, e ele corresponde exatamente à definição dogmática do milagre, então só tem uma maneira de chamá-lo, chama-se milagre, né? Agora, você dizer que a ciência desconhece a explicação e por isso não podemos chamar de milagre. Eu digo, bom, até aqui você tem uma coisa lógica, aqui tem a estrutura do fato, aqui você tem a definição, o conceito abstrato. Um bate exatamente com o outro. Você tem alguma alternativa melhor? Se você mesmo está dizendo que não tem outra explicação? Se você não tem outra explicação, você tem que aceitar aquela que é mais razoável, que é aconteceu tal coisa e esta coisa corresponde exatamente à definição que está dada no dogma da igreja. A propósito ainda disso, Vitor Hugo Pontes Butrago pergunta: você pontuou que somente a Igreja Católica possui a preocupação e ação em demonstrar a ocorrência dos milagres. Essa ausência de preocupação em outras religiões possui relação com a importância ou inexistência que é atribuída aos milagres em outras religiões? Bem, milagres podem acontecer, milagres, de modo geral, não no sentido dogmático definido pela Igreja, mas no sentido mais elástico, podem acontecer em qualquer religião. Só que esses milagres têm a função apenas de um acréscimo, de um adorno. Não é isso? Agora, o cristianismo ele começa com um milagre e prossegue por um milagre. Então, o milagre no cristianismo é central. E o milagre não é uma prova do cristianismo, ele é o próprio cristianismo. Não é isso? Não falamos do nascimento virginal, dos milagres que Jesus Cristo fez, da ressurreição, e não continuamos falando de milagres até hoje. Então, o milagre é o próprio cristianismo. Se não tem milagre, não tem cristianismo nenhum. Ele é só uma crença, né? Agora, em outras religiões, o milagre não tem essa função fundamental. Porém, nas igrejas protestantes tem, e eles não estão fazendo esforço nenhum para separar o joio do trigo. Então, da parte dos outros, é compreensível que não façam isso. Mas da parte do protestante, não, isso é uma omissão grave. Eles têm a obrigação de criar um órgão, ou entre as várias denominações, para peneirar os milagres e ver o que é e o que não é. Tem a obrigação de começar a fazer isso anteontem. Samuel Montresor, o que eu devo fazer para deixar de ter medo de ir para o inferno? Eu não deixei de ter medo até hoje, ué. Por que você tem que perder? É? Você só não pode deixar é que o medo predomine sobre outras motivações. Não é isso? Porque daí ele tem um efeito paralisante e você acaba cultuando o demônio. E quem quer que você vá para o inferno, quer que você vá para o inferno é o demônio e não Deus. Deus agora não quer que ninguém vá para o inferno. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu garanto a você, ele vai se apegar ao menor pretexto que ele tenha para salvar você. Qualquer coisinha ele vai se apegar. Né? Por não salvou o bom ladrão, sabe que o bom ladrão falou uma coisa para ele? Né? Ele mostrou que tinha fé, tá salvo, pronto. Então, eu não creio que, assim, ir para o céu ou para o inferno entre na categoria das coisas humanas que nós chamamos de fáceis ou difíceis. Eu acho que não cabe nessas. Não cabe nesse sentido, por quê? Porque não é uma coisa, vamos dizer, uma consequência lógica dos seus atos. É um ato de amor. Então, se você está apaixonado pela garota e você tem medo de ser rejeitado, não é isso? O que você vai fazer? Vai tentar arrumar uma garantia científica? Ou vai prender a desgraçada com uma algema e dizer me ama, senão torce o seu pescoço? Não vai funcionar. Então, o medo tem que ser superado pela confiança no amor. Eu acho que até entre seres humanos, eu acredito que, acredito piamente, a minha experiência confirma que não existe amor não correspondido. Existe ilusão não correspondida. Mas se você tem amor verdadeiro por uma pessoa, 99% das chances é que ela vai corresponder. De um modo ou de outro. O que não quer dizer que Se você se apaixona por 1.000 mulheres, todas irão para a cama com você. Isso de fato não acontece. Tá certo? Graças a Deus não acontece. Então, se acontecesse, eu estava ferrado, eu estava no hospital. Então, ao longo do tempo, eu me apaixonei por tantas que eu não aguentaria dar conta de todas. Então, mas que corresponderam, corresponderam de algum modo. Não é isto? Então, você não pode perder este medo, porque perder esse medo seria o total desrespeito. Esse Deus pode te mandar para o inferno se ele quiser. Só que é o seguinte, ele não quer fazer isso de jeito nenhum. Então, eu, por exemplo, eu sempre espero, eu sempre rezo. Na hora H, meu Jesus, inventa um pretexto qualquer para me botar lá dentro. Imagina se eu, chegando lá, Jesus Cristo fala, entra depressa, porque ninguém está vendo. Tem que ser uma coisa assim, tá entendendo? Quer dizer, é um gesto de amor e não uma equação. Não é isso? Então, confiar mais no amor, tá certo? E não na lei. Né? Às vezes, pessoa que vive estudando preceitos de moral, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Bom, se você faz isto por um gesto de amor, funciona. Se você faz só por medo, vai funcionar até um certo ponto. Né? Mas depois o negócio vira. A gente confunde muito Deus com o diabo. Eu, durante décadas, eu confundi. Tinha um negócio persecutório na minha cabeça, me acusando de tudo e eu trouxa acreditando. Até que chegava uma hora e falava, pô, mas eu não fiz nada disso. Né? Isso pode acontecer. Então é o diabo que está te perseguindo. Então você tem que afastar esta confusão de Deus com o diabo. Porque o diabo quer te castigar, ele quer mesmo. Ele vive para isso. Tá certo? E na sociedade está cheio de emissários do diabo, né? Dizendo tal coisa é pecado. Bom, tal coisa é pecado e eu fiz mesmo, e a despeito disso eu vou para o céu. Né? Acredito que vou para o céu. Não posso ter certeza, porque a certeza também seria uma equação científica. Né? É uma esperança razoável. Né? Por quê? Porque Deus disse que ele não rejeita, né, os pedidos de um coração contrito. Ora, para você ter um coração tanto contrito, é só você olhar para você e ver toda a porcaria que você fez o tempo todo, ver a sua insignificância, a sua miséria, que é uma coisa que a gente tem que ter na consciência o tempo todo, né? E falar, Deus, não sei como você me aguenta, mas por favor me põe aí. É simples, né? Ainda sobre isso, Danilo Lucas Nogueira. Qual a relação entre santidade e inteligência? Uma acontece sem a primeira mão da outra e vice-versa. Até um certo ponto, sim. Mas quando você esbarra nas questões fundamentais, de bom, algo de santidade tem que ter. Porém, hoje mesmo alguém botou lá uma sentença de um santo que eu não lembro quem é. Eles não esperem ser um santo para fazer as coisas que os santos fazem. Né? Não é isso? Então, o que importa é fazer as coisas. Não é ser santo. Hein? Ser santo, se eu fosse santo, servia para quem interessa eu fazer as coisas que os santos fariam no meu lugar. Não é isso? Se isso é santo ou não, isso é problema de Deus. Além disso, se você vê os santos canonizados da igreja, são em número ínfimo em comparação com os santos que existiram e que ninguém ficou sabendo. Não é isso? Eu mesmo conheço um. Todo mundo acha que ele é biruta. E eu sei que ele é um santo. Eu sei. É. Tem mais aqui. Juliano Miller. Pergunta, até que ponto uma cosmovisão deformada pode ter afetado esses filósofos teóricos como Karl Marx? Bom, existe a documentação da juventude de Karl Marx de ter participado de rituais satânicos. Né? Está no livro do Richard Wurmbrand, né? Marx e Satã. É um livro indispensável, talvez. Eu acho que é o livro mais importante que alguém já publicou sobre Karl Marx, porque revela um fato que é central. Não é isso? Veja, o jovem Karl Marx faz odes a Satã, tá certo? E o velho Karl Marx diz: nós precisamos fazer a crítica radical de tudo quanto existe. A crítica radical de tudo quanto existe é o serviço do demônio. Então, na verdade, ele não mudou muito. E a empregada e amante dele conta que ele fazia uns rituais esquisitos, com umas velas, umas coisas assim. Isso já depois de velho. Portanto, não parece que ele tenha abandonado totalmente o satanismo, né? Então, pergunto se houve alguma influência da Madame Blavatsky no Karl Marx. Eu creio que não, mas ele tinha outras fontes para isso, né? Você não pode esquecer que o primeiro guru dele, Moses Hess, tá certo? Era um sujeito que tinha lá suas teorias teológicas, essa coisa toda, e não era muito cristão, não. Francisco Augusto diz: não sei se poderiam explicar bem, pois eu vou falar de sonhos. Tive um sonho aos dias que me fez pensar na questão da simples apreensão. Pois alguns personagens. Eu pessoalmente acredito que não existe simples apreensão. Simples apreensão, vamos dizer, é uma distinção que você faz a posteriori. Não existe assim. Se define como a primeira impressão que você tem sem nada afirmar ou negar. Ele diz: você. Qualquer coisa que você precisa, você no mínimo está afirmando a presença. E está dizendo já o que é. Mesmo que é uma coisa que você não sabe o que é. Tem aqui um objeto, um ser qualquer. Bom, isso aqui é um ser desconhecido. Para eu perceber isso, eu já estou afirmando alguma coisa. Se eu nada afirmasse nem negasse, eu não poderia sequer fazer a pergunta. Então, simples apreensão é uma distinção lógica, técnica, por assim dizer, que você faz a posteriori, não uma operação que realmente aconteça na mente humana. Não vamos confundir uma distinção lógica com uma distinção psicológica ou epistemológica, tá? Bom, mas vamos lá. Alguns personagens do meu sonho estavam com sua forma comprometida e ainda assim eu sentia que sabia exatamente quem eram. Ou seja, captava sua forma ou essência, mesmo que a figura ou forma externa estivesse disforme ou mesmo sem nitidez. Nesse sentido, ao pensar em Kant, concluí que se estivesse em minha respectiva estrutura organizadora, eu não poderia fazer isso nem em sonhos. Pura verdade. Muito bem observado, né? A ordem tem que estar no mundo, nesse caso, o mundo tal como o sonho apresenta. Do contrário, não poderia perceber nada. Quer dizer, claro, se você percebesse somente a aparência, a essência que você poderia conhecer seria, em primeiro lugar, uma essência inventada, seria apenas a essência de um conceito e não de uma coisa, né? E, em segundo lugar, ela dependeria da forma visível, né? Quer dizer, a forma visível imporia a você um conceito, mas essa forma visível, como foi percebida por você, ela só existe na sua percepção. Isso seria a hipótese kantiana, mas isto realmente é impossível se o objeto se apresenta sob outra forma e você ainda assim apreende a sua essência. Está muito certo, muito bem observado. Olha, observações desse tipo, gente, é assim que se faz filosofia, você está entendendo? É você observando a realidade da sua mente, do seu conhecimento, da sua percepção, da origem dos seus valores e critérios, das suas crenças, etc. É assim que se faz. Não é lendo o livro de filosofia o dia inteiro. Lendo o livro de filosofia só serve para você adquirir o material técnico com o qual você vai descrever a sua experiência. É isso aqui. Juan Hernandes Lins da Costa. Professor, agradeço a Deus pelo seu trabalho. Obrigado, eu também agradeço. Milhares que o senhor formou, pelos milhares de pessoas que o senhor formou e está formando. No livro do Pascal Bernardin, O Império Ecológico, há uma série de menções à dessacralização da natureza causada pelo judaísmo e cristianismo. E uma dualidade homem-natureza, onde todas as indagações têm natureza agnóstica. O fato é o seguinte: os caras largaram de mão o simbolismo da natureza, o que foi? Os agnósticos vieram e pegaram para eles. Entendeu? Agora, se você vai lá, se você pegar, por exemplo, o livro do Louis Charbonneau Lassay, esse é um livro maravilhoso, Le Bestiaire du Christ, Bestiário do Cristo, que onde ele faz a coleção de todos os animais que na iconografia medieval, quer dizer, nos quadros e nas esculturas e nos templos, representavam o Cristo. E as várias modalidades de qualidades diferentes do Cristo que eles representavam. Às vezes, com a sua contrapartida demoníaca, né? Então, você vê que o simbolismo da natureza está maciçamente presente naquela civilização. Na etapa seguinte, se perde. E na medida que se perde, você tem duas consequências. A primeira é que o simbolismo só continua a existir como figura de linguagem na literatura, que é o fenômeno descrito pelo Georges Bernanos no livro A Impostura. Ele tem duas páginas ali que são um clássico de como o simbolismo foi se perdendo e ele vira, então, vamos dizer, imaginação romântica. Quer dizer, que aquilo que era um simbolismo sacro reaparece no plano da pura psicologia individual, como sentimentos que o seu fulaninho teve, o outro fulaninho teve, né? Quando chove no enterro do amigo dele, ele diz que a natureza está chorando, coisa. As figuras de linguagem vulgares, né? Tem duas páginas absolutamente devastadoras do Jorge Bernanos sobre isso. A cultura judaico-cristã seria então um obstáculo para a harmonização entre o homem e a natureza. Não, ela não é isto. Ela começou a ser isso na modernidade. Quer dizer, o ponto de ruptura é bastante claro, né, a partir, vamos dizer, do fim da escolástica. A hora que o pessoal para de ler Santo Tomás de Aquino e começa a ler René Descartes, porque todo o ensino nos seminários franceses durante o século XVIII foi tudo baseado em René Descartes. Então, aí ferrou com tudo, né? Agora, quando o Papa Leão XIII disse, não, nós temos que voltar para Santo Tomás de Aquino, ele sabia o que estava falando. A solução desses negócios, o que não está em Santo Tomás de Aquino, está no João de São Tomás, o João Ponsó, né, filósofo português, com a sua teoria dos signos. Então, se você volta lá, você vê, não, a gente tinha tudo isso na mão. Não é que não tivemos, não é a cultura judaico-cristã, você não pode botar a culpa aí. E Moisés e Abraão e nos santos da igreja. Não, eles não fizeram nada, estavam fazendo tudo certinho. Agora, a partir de um certo ponto, você começa a ter um cristianismo asséptico. Tá certo? Que dá essa chance para, vamos dizer, a apropriação gnóstica do simbolismo da natureza, para a apropriação muçulmana, porque você vê grande parte da ideia do simbolismo da natureza foi devolvida à civilização do Ocidente por autores muçulmanos, como Seyyed Hossein Nasr, no livro Homem e Natureza, né? Se bem que ele reconhece que esse negócio não é caracteristicamente islâmico, mas que é cristão mesmo, ele admite isso. Mas, de qualquer modo, eu acho que é um vexame você ter que aprender cristianismo com um muçulmano, né? Esses projetos globalistas de substituição de todos os valores travestidos por esses são a luta eminentemente religiosa, gnóstica. Gnóstica. É gnose pura, né? Sim. Depois do negócio cartesiano, você vê, existe um livro do Antônio Negri, Antônio Negri, comunista, quatro cruzes, né? Meio criminoso, né? Mas escreveu um livro brilhante sobre René Descartes, onde ele mostra a função da filosofia de René Descartes na Revolução Burguesa. Então, quando a civilização burguesa se afirma na Europa, sobretudo no século XIX, então isso contamina o cristianismo. Então você vem, por exemplo, a mistura da moral com a higiene. Coisa que você vê, o próprio Cristo já condenou antecipadamente quando se precisar lavar a mão para comer. Né? E ele disse, olha, o mal não é o que você põe na sua boca, é o que sai dela. Mas, então, a mistura de moral com higiene já foi condenada por Jesus Cristo. E ela, no século XIX, se torna uma coisa quase institucional. Por exemplo, quando você começa a explicar certas condutas sexuais, não como pecados, mas como doenças, para em seguida você condenar essa própria explicação, dizer, não, eu não quero que seja pecado, mas também não quero que seja doença. Mas também não quero que seja normal, quero que seja um negócio superior, meritório, né? Motivo de orgulho. Tudo isso, vamos dizer, a transformação que começa a acontecer na medida em que a cultura cristã perde o seu vigor próprio e começa, vamos dizer, a se contaminar de elementos externos que adquirem, vamos dizer, uma autoridade social. 90% do nosso moralismo sexual atualmente vem disto, né? Porque você acha que Deus não sabe que os pecados sexuais são os mais difíceis de você vencer? Você acha que Deus nasceu ontem, é? Por que que na Bíblia está cheio de história, tá certo? De adúlteros, pecadores que foram resgatados, transformados em profetas e santos? Por que que está cheio disto lá? Mas vai ver se tem algum assassino, genocida, cara que matou a mãe, vê se virou santo. Nenhum. Então, pecado sexual é arroz com feijão, é o que todo mundo tem. Até os anjos caíram nessa, como é que nós não vamos cair, meu Deus do céu? Mas daí vem este asepsia, essa coisa asséptica, que vai confundir não só a moral com a higiene, mas com a decência. O que é decência? É parecer moral. Decência está no olho dos outros, o que você está mostrando para os outros. Claro, você não deve dar mau exemplo, mas também, você também não pode viver com a camisa de força da decência. Você veja que Jesus nunca agiu de maneira indecente, mas ele nunca se preocupou mínimo com a decência. Que ele não andava com as prostitutas, com os bandidos, com os ladrões. Andava, né? E daí o que vão pensar? Fala, bom, ele se importava com a opinião de Deus Pai, não com a opinião do vizinho. Portanto, a preocupação com a decência está totalmente ausente da conduta de nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, a decência virou a grande preocupação moral, né, da religiosidade moderna. Primeiro através do calvinismo, depois contaminando a própria Igreja Católica. Então, está na hora de a gente parar com o moralismo, tá certo? E dizer, olha, existe uma coisa mais profunda, que é, vamos dizer, a minha relação com o próprio Deus, minha relação real com o próprio Deus. Onde não adianta eu querer parecer bonito na frente dele. Se eu vou contar com isso, eu estou ferrado. O problema não é este, né? O problema é você ter consciência da sua miséria, mas é a consciência que vem junto com a esperança e a confiança no amor divino. Portanto, nunca é um desespero. Desespero é coisa do capeta. Então, você ficar declarando que você é o pior dos pecadores, não, você não é o pior, você está se dando muita importância. Tem gente muito pior que você, rapaz. Você está pensando que você é tão grande, que você é Joseph Stalin, Mao Tse-Tung, Hitler. Que é isso, pô? Para com isso, né? O que que eu fiz? Ah, eu comi empregada, né? Eu fui para jogatina, tomei um porre. Ora, faça favor, tenha um pouco de senso das proporções. Não é isso? Quer dizer, às vezes o seu grande pecado é a sua mediocridade, a sua mesquinharia, a sua pequenez. Tá certo? Com isso, você decepciona a Deus, né? Que ele nos fez para a vida eterna, ele nos fez para uma glória. Não é isso? E você está lá com coisinha. Então, quer dizer, a preocupação com a consciência do pecado, ela só vale alguma coisa se ela for totalmente separada da preocupação com a aparência e com a sua própria boa autoimagem. Para que você precisa ter uma boa autoimagem? Os psicólogos só pensam isso: não, você tem que melhorar a sua autoimagem. Fala, não, eu quero piorar a minha. Não é isso? Agora, a minha esperança, a minha alegria não depende da minha boa autoimagem. Eu não espero ser recompensado à altura dos meus méritos, né? Eu espero ser premiado pelo que eu não fiz, pelo que Jesus fez, né? E essa é a graça, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ética kantiana. Aqui é Francisco Augusto, de novo. Pois me parece que a ética de Kant contradiz a sua epistemologia, visto que sua base, segundo ele, é uma boa vontade em si mesma. Olha, é o tal negócio. Se nós não podemos conhecer a coisa em si, o que que eu posso conhecer dos pensamentos íntimos de um ser humano? Por exemplo, do próprio Kant? Nada. Então, nenhuma ética pode ter base nenhuma. Porque se você começa com esse negócio de você negar a coisa em si, você termina lá no Jean-Paul Sartre, não tem escapatória. Agora, o Kant não tem imaginação suficiente para ele perceber as consequências da sua filosofia. Ele estava imbuído, como todos os pensadores modernos, ele estava imbuído da imagem ideal de uma sociedade futura, tá certo? E condenava o mundo presente em face disso. Olha, que raio de coisa é a paz eterna se nós não conhecemos sequer a coisa em si? Né? A paz eterna vai ser uma realidade ou apenas uma aparência que aparece na minha mente? Quer dizer, a filosofia do Kant é uma eterna desconversa, está sempre fugindo do assunto. Roberto Fernandes, você sempre diz que antes de estudar Karl Marx, precisa estudar Hegel. Que ordem devemos ler esse último? Bom, muito bem. Eu sugiro que você comece lendo o livro do William Stace sobre Hegel. É o melhor livro que alguém escreveu sobre Hegel, né? Claro que ele concorda integralmente com Hegel, ele adora aquilo, Você não precisa adorar, mas a exposição do Stacy é absolutamente perfeita. Depois disso, bom, cada livro do Hegel que você vai enfrentar vai tomar 2 anos. Essa é que é a verdade. Então, eu nem sei que. O livro principal dele é A Ciência da Lógica, que não é uma lógica, é uma ontologia. Muita gente começa a ler a Fenomenologia do Espírito e fica preso naquilo, mas a Fenomenologia do Espírito é realmente é só uma introduçãozinha, ela não é a filosofia do Hegel ainda. Então, se você começar pela Fenomenologia do Espírito, saiba que você vai ter que ler alguma coisa depois, né? Mas a obra do Hegel é imensa. Existe, por exemplo, a Enciclopédia da Ciência Filosófica que ele fez, é um livro importantíssimo. Tem partes ali que são absolutamente indispensáveis. E foi lá que eu percebi, por exemplo, descobri ali uma frase que me pareceu a chave de todo o pensamento e de todo o erro hegeliano, que ele diz: o ser na sua indeterminação é idêntico ao nada. Eu digo: que raio de coisa é o ser na sua indeterminação? É o ser que eu não conheço. Então ele está indeterminado para mim. Então eu posso imaginar que ele é o nada. Assim como eu posso confundir Deus com o diabo, eu posso confundir o ser com o nada. Mas é a confusão que está em mim, não no próprio ser. Porque Hegel vai dizer que Deus penetra no mundo como uma força inconsciente. E ele vai tomando consciência de si, né, só através do ser humano e, sobretudo, através do próprio Hegel, é claro. Se não fosse Hegel, Deus estava ferrado. Então, é claro que isto é um tipo de alucinação gnóstica. Não é isto? Então, se Deus não fosse onisciente desde o início, eu digo: mas que raio de coisa criar o um mundo sem perceber o que está fazendo? Porque Deus estava dormindo, pá, apareceu o mundo, depois: ah, tem um mundo aí. Ora, porra, está brincando comigo? É? Às vezes a gente respeita certas filosofias porque a gente só as expressa na sua própria linguagem, altamente elaborada, sofisticada, mas quando você troca em miúdos, você vê que é uma estupidez. Agora, eu, desde o início, eu entendi o seguinte: eu não compreendi uma filosofia se eu não consigo trocá-la em miúdos, né? Quer dizer, expressá-la de maneira, por assim dizer, quase material e visível. Quer dizer, o que que está querendo dizer mesmo? Bom, eu acho que por hoje vamos parar, né? A aula de hoje foi mais curtinha, mas as perguntas e respostas foram mais compridinhas. Então, estão avisados, sábado que vem não haverá aula, porque eu vou na formatura da Leila, né? A Leila fez um curso brilhante, né? A Leila é uma pessoa muito humilde, muito discreta, mas ela é poderosa, né? E estou muito orgulhoso dela. Teve notas excelentes, recebeu várias menções honrosas ali. E eu não sei o que ela vai fazer depois, mas a Leila já está qualificada para ser o quê? Uma escritora americana. Escreve em inglês melhor do que a maior parte das pessoas escrevem em português. Então, é uma satisfação imensa. Agradeço a Deus por isso. E semana que vem não temos aula. Até a semana que vem, muito obrigado. Até a outra semana, muito obrigado. Mas esta semana temos na terça-feira a aula da Política e Cultura.